Seu guarda da botina, cadê sua carteira? Esqueceu dinheiro em casa, como vai fazer a feira? Vê se põe nesse boné, um lembrete bem esperto. Vê se anda com a carteira, toma um jeito e faz a feira. Seu motorista bravo, cadê a educação? Esqueceu também em casa, dá um jeito seu Zecão. Seu motorista bravo, cadê a educação? Esqueceu também em casa, dá um jeito seu Zecão. Vê se põe nessa cabeça uma coisa muito certa. Ficar bravo ou nervoso só nos faz mais brutalhão. Vê se põe nessa cabeça uma coisa muito certa. Ficar bravo ou nervoso só nos faz mais brutalhão. Seu guarda da botina, cadê sua carteira? Esqueceu dinheiro em casa, como vai fazer a feira? Vê se põe nesse boné, um lembrete bem esperto. Vê se anda com a carteira, toma um jeito e faz a feira. Seu motorista bravo, cadê a educação? Esqueceu também em casa, dá um jeito seu Zecão. Seu motorista bravo, cadê a educação? Esqueceu também em casa, dá um jeito seu Zecão. Vê se põe nessa cabeça uma coisa muito certa. Ficar bravo ou nervoso só nos faz mais brutalhão. Vê se põe nessa cabeça uma coisa muito certa. Ficar bravo ou nervoso só nos faz mais brutalhão.